Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. A grande notícia do dia hoje é com relação ao vereador Edílio. Ontem foi lida lá na Câmara Municipal a questão da cassação do diploma do Edílio Dallagnol. Como é que fica essa situação, Lucas? A situação fica do jeito que nós cantamos a bola aqui há 3 ou 4 dias atrás. Então, ontem foi lido lá na sessão, né? O presidente leu esse ofício da juíza eleitoral, declarando oficialmente que o senhor Edílio Dallagnol, do PSB, foi cassado, o mandato dele foi cassado, ele não é mais vereador, e nisso o primeiro suplente, o Chico Noroeste, né, Guilherme, que já foi empossado, ele tornou-se vereador legítimo, ele não é mais um vereador suplente, ele é um vereador legítimo, porque Chico entrou no lugar do Edílio e é vereador lá com todos os seus direitos. E aí, nessa questão do Edílio, já que você puxou o assunto por aí, tem mais desdobramentos. Você já ouviu ontem o Guilherme Gonçalves, que é o advogado em Curitiba, doutor Guilherme, muito competente, que cuida desse assunto para o Edílio, ontem, que o Edílio não é ficha suja, porque o caso dele seria na seara eleitoral, mas é uma questão de interpretação, né? Nós entendemos que ele, em tese, deveria estar inserido na lei do Fernando Duzzo, porque ele foi condenado por um colegiado de juiz no TRE. Ora, se foi um tribunal TRE que o condenou, automaticamente ele entraria na ficha suja e dessa forma não poderia ocupar o cargo no Centro de Convenção, que é uma sociedade de economia mista. Recapitulando, o Centro de Convenção pertence à União, ao Estado, ao município e uma pequena parcela, 1 ou 2%, à iniciativa privada. Portanto, eu sugiro a você ouvir a prefeita aqui, porque foi indicado pelo prefeito Reni. Nós temos aí a prefeita interina, dona Ivone Barufaldi, que certamente saberá dizer isso também, ou ouvir também o procurador-geral do município, o doutor Assir Bueno de Camargo. Porque ficou essa dúvida agora. Afinal, ele pode ou não pode continuar na vida pública? Espaço aberto aqui na CBN para esta questão envolvendo o agora ex-vereador Edílio Dallagnol. Vamos falar também de política aqui no estado do Paraná. O PSD, o partido que aqui no estado é capitaneado pelo Eduardo Sciarra, deputado federal Eduardo Sciarra, está criando asas próprias para voar nas eleições de 2014? Isso, está. O PSD é um partido curioso, nasceu lá por iniciativa do Kassab, lá em São Paulo, né? E que, segundo o próprio Kassab, não é de esquerda, não é de direita e não é de centro. O PSD é um ser híbrido, então, porque não tem vocação para ser de esquerda, nem de direita, nem de centro. Enfim, aqui no estado ele cresce, como cresce no Brasil todo. Uma coisa curiosa, Guilherme, o PSD é a terceira maior bancada no Congresso Nacional. Primeiro é o PT, segundo o PMDB e terceiro o PSD. Veja você, eles têm muitos deputados federais, têm 2 senadores e aqui no estado eles estão querendo fazer um voo solo. A iniciativa, então, seria não apoiar ninguém e lançar a candidatura própria, que eu quero crer poderá se fixar na figura do Eduardo Sciarra, né, o deputado federal, que é o mais conhecido aqui da sigla no estado. E ele agora tá andando aí com o atual secretário de esporte do Beto Richa, o senhor Evandro Rogério Romã, que está indicando como um dos candidatos a deputado federal. Enfim, temos essa junção política no estado. PSD querendo fazer voo solo, concorrer ao governo do estado sem apoiar ninguém. Vamos ver no que dá. Aí, lembrando que aqui no município, o presidente do PSD local é o Vanderlei Teixeira. Um abraço a ele. Você me falava também a respeito de economia nesta manhã. Você conversou com alguns empresários no Paraguai a respeito de tentativas de reconversão do modelo econômico no Paraguai? Foi. Eu estive domingo, eu gosto sempre que posso aos domingos, eu vou ter um hábito de ir lá no Paraguai e tal. O principal centro de compra dos iguaçenses no Paraguai no domingo é as lojas americanas, né, Guilherme? Ali você encontra os amigos e tudo. Estava conversando com empresários paraguaios e brasileiros lá, numa rodinha, e nós estávamos discutindo, está acontecendo uma mudança mais ou menos silenciosa no modelo paraguaio, Guilherme. O que se observa lá é que muitas empresas brasileiras de peso estão se instalando no Paraguai, lá no interior do Paraguai, não aqui na fronteira, no interior do Paraguai. Essas empresas estão se instalando lá e gerando riqueza, gerando emprego, gerando renda. Por que estão fazendo isso? Porque o estado jurídico do Paraguai, quando comparado com o Brasil, nós temos uma carga tributária que é considerado o brasileiro uma das maiores do mundo, em torno aí, beirando os, hoje está em torno de 36, 37, beirando os 40%. É muito alta. E as empresas, algumas empresas brasileiras estão indo para o Paraguai investindo lá, mudando o modelo, porque até então o Paraguai, ao longo desses ciclos todos, que se está em movimento é essa mudança de modelo. A ideia é acabar um pouco com esse mercado comprista, né? Ele está sendo, inclusive, desmontado aos poucos, através da globalização. Estados Unidos, grandes países, têm interesse nisso, porque, quer queira ou quer não queira, o Paraguai carrega também um estigma de comercializar produtos piratas e produtos falsificados. Enfim, está indo aí, o Paraguai agora deve mudar esse modelo para geração de empresas e empresas de alimento, commodities, etc. e tal. Vamos ver, e parece que está acontecendo, porque a cada dia o comércio Cidade Leste diminui mais ainda. Eduardo Lucas, você volta amanhã com outra participação aqui na CBN? Sim, estaremos de volta e tenham todos um bom dia.